Puro veneno viciante, essa mina é o caos. Black Rose, Black Rose, me tira o sossego, pai tá pego quando brota lá na house. Black Rose, Black Rose, é o puro veneno viciante, essa mina é o caos. Black Rose, Black Rose, me tira o sossego, pai tá pego quando brota lá na house. Minha vida são vários sufocos, linda cê me deixa louco. Fica mais um pouco, um momento comigo aqui. Piloto buscando os trancos, você tirando meu sono, eu tirando toda a tua roupa e não querendo te ver partir. Mas não tem como mentir, não posso te negar. Fácil de se apegar, então pode acreditar, nega. Lance, vai de romance que bate com o barco. Nesse jogo eu só peço uma chance pra tua revanche, correndo pro ataque. Ela é tão cara, discreta, sabe roubar cena. Glamurosa, deslumbrante, na quebra virou problema. No esquema, filha, entendo o perigo e não temo. Eu vivo o limite da vida, carrego comigo todo esse dilema. Ela é boom bap, é trap, new school e underground. Sou uma criança tentada e seu corpo é meu playground. Suspiro, gemidos e gritos, sussurro baixinho, gostosa no ouvido. Me beija, me usa, abusa, tira essa blusa, desperta o libido. Madrugada tá sussa fluindo, escuta esses versos aqui proibido. Contigo te afirmo, te digo, bandido envolvido no love bandido. Meu dedo é uma caneta e a folha as suas pernas. Enquanto a noite não termina, eu faço aqui rimas eternas. Black Rose, Black Rose, é um puro veneno viciante, essa mina é um caos. Black Rose, Black Rose, me tira o sossego, pai tá pego quando brota lá na rádio. Então joga no meu peito que eu te chavo essa mina bandida. Chego falando baixinho no ouvido certo que ela se arrepia. Vai tirando a roupa que eu já tô com água na boca, só prazer a noite toda e o resto que se foda. Se amarrou na minha pegada, eu te levo pra ver o mar depois do pôr do sol nas dunas. Cê sabe que vai rolar o green pra finalizar. Só não vai se apaixonar, que eu sou cachorro louco em busca do truque. Então para de sonhar, então deita no meu peito, toma um gole desse drink. Agora nós tamo na praia, vai terminar na suíte. Controle que liga split, nossa vibe tá em alta. Depois da despedida eu sei que tu vai sentir falta. Black Rose, Black Rose, é o puro veneno viciante, essa mina é o caos. Black Rose, Black Rose, me tira o sossego, pai tá pego quando brota lá na house. Black Rose, Black Rose, é o puro veneno viciante, essa mina é o caos. Black Rose, Black Rose, me tira o sossego, pai tá pego quando brota lá na house.